Nesse segundo me vejo no escuro, perdido no centro do muro. O culto transborda seus vultos, enquanto murmuram teu mundo pros outros. E esgotadas as vozes de agito, reflito no erro que cede intermédio. Minha mente repulsa o remédio, mora em uma alicerce sem prédio. Falando as vozes como se ouvissem, mas mal se residem. Eu vi que o centro do erro são aqueles que não se colidem. Te acritem, dimensão abstrata, penhando a verdade não explana por conduta plena. Holofote de cena na pose pra foto, mostra a conduta na algema. O que te corrói não é visto, irmão. Avalia a trama de quem precisa te ouvir. Não me envolve o coração que o clama silêncio. O que pode que penso, tipo um enfermo intelectual. Mais um puro na corja do mal. Real, apostasia mental. Onde tu dormes, não boceje antes que ouça teus sonhos em noites de insônia. E transforme o pesadelo num sono sem fim. Pois seja assim que o bloqueio aqui é previsível. E se tudo fosse visível, veria que é real, ouvido, audível. Viva, faça parte da unção, percepção da dimensão que glorifica a audição, irmão. Ei, Matheus, fala mesmo. Demorou. Mundão te chama pra dançar na valsa do pecado. Quanto mais eu busco a luz, mais sou atormentado. Interno corre do inferno pra teu encontro com o eterno. Então externe meu caderno, os pensamentos que governa é fato. De toda maneira eles vêm procurar. Em tudo que pensa a presença é notável. Por isso ligeiro controlo o que devo falar. Aprendo a identificar em todo momento o bom senso. Indica que a vida não anda se nós não orar de maneira correta, buscando o que é bom pra Deus. Os arquitetos do mal mapeiam teus planos, também tua vida matando teus sonhos. Por isso haja em silêncio, pois eles entram na tua tenda através daquela fenda. Vem pra gerar contenda, seja secreto, não atenda. Louve e vá se descobrir. Rogue ao Pai, o tempo não é longo. Há muito a ser feito na terra, não tente fugir, menino. Saiba viver nessa dimensão. Varão que só murmura tragado na pista, igual Coraia Birão. O mal tá aqui, se inspire, lança a seta. Entra em quem dá brecha, se mosca, te amaceta. Mas o bom não quebra, só quebra se Deus o quebrar. Venha louvar, o estranho tá aí rodeando os irmãos, buscando a quem possa tragar. É o espião que tem invisibilidade. Convoca tua corde, age na crocodilagem. Peço capacidade pra queimar as potestades, porque já virou festa o tanto que elas interagem. Antes de tudo aprenda a amar o sábio, louco e ignorante. Hoje a luz que tanto anseia para o tolo é relevante. Viciamos no calmante nesse flash da internet. TV entorta até que somos anti-marionete. Está em xeque, então não peque, é foda a hora do abate. Importa falar de Deus, mas quando é preciso foge do combate. Eu vejo o homem de mentira, o tempo é relativo. Sou sangue, ó positivo, e meu distúrbio é excessivo. Compre um livro, dois. Pois a mente sã acolherá. Interno, traz um caderno que eu tô precisando que pitografar. Os erros do passado comprometem o seu futuro. Juro, a paz que tanto procura talvez esteja do lado obscuro. Manipular a sua mente na tática do espelho. Seu demônio faz milagre, idolatram de joelho. Nunca julguem pelo traje, perdoe o mais insano. Se me fecha eu me abalo, se me expresso eu tô tirando prazer. Sou ser humano, aquele que tudo sabe. Tem um cisco no teu olho, no meu tem uma trave. Humildade é ser cego e vê, além da mediocridade. Piedade pra quem vê e finge de cego por pura vaidade. Julgam insano todos aqueles que cantam a vida com a alma. Julgam insano todos aqueles que se desesperam na calma. O tempo é curto, faço bem enquanto ainda a gravidade. Habitantes dessa terra na espera do arrebate, vai lá. Pai, olhai por nós pecadores, enfermos do mundo,